Nos debatemos hoje entre saúde e doença. Dois conceitos que talvez não saibamos realmente o que representam. A saúde é a normalidade, é o estado normal. Já a doença é a perturbação desse estado. Mas o que causa essa perturbação? Nós entendemos basicamente como doença quando ela afeta alguma parte do nosso corpo, sem perceber que ela surge muito antes. Há muito tempo atrás alguém nos disse: mente sã, corpo são. Há tempo, quando não existia equipamentos sofisticados na medicina que podiam atestar a relação que existe entre a mente e o corpo. Vemos apenas a parte física, a parte material, a parte que tocamos. Mas e a mente? Sabemos que existe, mas não conseguimos entendê-la no seu funcionamento. Sabemos que é através dela que todos esses processos se manifestam. É através dela que reforçamos o estado normal, ou que desajustamos todos esses corpos que possuímos. Através dos nossos pensamentos, através da abertura que damos a influências que chegam até nós, e por essa semelhança que temos, acabamos achando que somos nós que estamos gerando tais ideias. A mente é a responsável por toda a organização física, pelo controle biológico de todo o corpo, pelo controle de todas as pequeninas bactérias, vírus e demais micro-organismos que vivem dentro de nós. E através desse nosso estado de perturbação, de desequilíbrio, nós possibilitamos que eles venham à tona e nessa ânsia de sobrevivência se manifestem, produzindo aquilo que nós chamamos de doença, aquilo que nós vemos como doença. Todo esse processo reside dentro de nós. Toda essa solução também reside dentro de nós. De que forma nós agimos durante o nosso dia? Quais são os pensamentos que nos dominam? Os sentimentos que brotam? Serão coisas boas ou serão coisas negativas? Nós sabemos que todos nós passamos por uma montanha-russa de sentimentos. Nenhum anda só nas coisas boas, nem só nas coisas ruins. Mas nós precisamos perceber e começar a controlar, a combater, a interromper esse fluxo. Porque se mente sã resulta num corpo são, esses processos que acontecem em nós têm origem em nós. O que sugerimos, além desse controle mental, o cuidado essencial com aquilo que estamos ingerindo, não na forma de alimentos pela boca, mas através dos alimentos, pelo que olhamos, pelo que escutamos, através das informações que chegam até nós, através das informações que nós buscamos, através das conversas que nós propiciamos. Todo esse processo, a continuidade dele, a transformação, está na nossa mão. Que Deus Pai nos abençoe a todos e que assim seja.